Com FM. Uma rádio como as outras gostariam de ser. Livre. Excuse me, Mr. DJ. Is that a problem that I can't fix? Oi? Because I can do it in the mix. A batida da sua noite começa na Oi FM. Essa é pra ninguém ficar parado. A partir de agora, na pista. Oi FM na pista. This sounds perfect. Oi, fica por aqui. Oi, FM na pista, boa noite, começando mais uma sexta-feira com vocês. E aí, Camila, tudo bem? Tudo bom, e você, Nora, boa noite. Vamos começar o programa hoje, animado. Adoro, porque a gente vai falar de música boa, a gente vai falar de música pra dançar. Combina muito com sexta-feira à noite. Combina isso muito porque, com o programa, né? Que chama Oi, FM na pista. Pois é, amanhã, é ninguém, dançar. Amanhã ninguém trabalha, domingo não, também não, então vamos semana, dançar. Vamos só farra, só comemorar. E a primeira música, quem vai fazer a contagem regressiva pra começar este programa? É, combina com o começo de programa, não é? É o Dan Hartman. Você sabia que ele morreu novinho, tadinho? Foi AIDS. 40 começou... e poucos anos, a gente nem vai falar que cada site fala uma idade diferente. 40 e poucos. Ele morreu novinho, mas deixou muita música boa. Vocês vão ouvir Instant Replay. Oi, FM, na pista, na pista. Woo! Oi FM. Let's dance. The world is on your shoulders, and all of the madness has got you going crazy. It's time to get up, step out into the street, where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place to be. Ouvindo Oi FM na pista. Just drop it. A batida que agita a sua noite. Vocês ouviram agora Rhythm of the Night na versão do filme Moulin Rouge. Nora, o que você conta do Moulin Rouge, já que você tem uma parte Moulin Rouge no seu show? Não é, então. Moulin Rouge foi um cabaré, foi inaugurado em 1889 na França. Mas existe Moulin Rouge ainda em Paris? Existe. É. Ele tem espetáculos ainda para turistas até hoje, né? É fato. Você já viu? Rola. Não, é, tem uma cena, acho que é meio assim... É impróprio. É, não é impróprio, não é impróprio, sim, mas é, não é tão melhor não. É, mas não foi o caso. Então, essa música foi gravada pelo The Bird, né, nos anos 80. Verdade, era um monte de irmão, né? Também, exatamente. É. E aí, em 90, foi parte do filme Moulin Rouge, e agora a gente vai ter a Carrie Lucas. Com a Gotta Keep Dancing. Uma delícia. Você está ouvindo o IFM na pista. Oi FM.

FM. Oi FM na pista. Just drop it. A batida que agita a sua noite. Oi FM na pista. Essa foi SOS Band com Take Your Time. Antes tivemos Smash Mouth com All Star. Adoro uma música do Shrek. Isso é muito fácil, você adora muita coisa. Não, mas eu adoro, mas essa eu sei cantar inteira. Minha mãe, ela fica encantada quando ela escuta cantando, porque ela acha super difícil, ela acha que eu falo muito inglês. Ó. Tanto que eu canto essa música. Nossa, e eu adoro cantar essa música. Vou aprender, então. Ainda bem que não aparece a gente cantando, né? Ainda bem que a música toca e a gente pode cantar aqui, que ninguém... Se antes... Aliás, no caso, eu cantando. Você pode cantar linda. Não, aqui não, aqui eu só estou conversando. Antes foi Erasure, que Erasure, a gente precisa falar dessa banda, porque assim, é muito raro uma banda... Eu não posso falar que eu adoro de novo. Não pode, já foi. É muito raro uma banda que fez sucesso como eles fizeram nos anos 80 e fazem sucesso ainda. Eles estão gravando o 14º CD. Pensa, a gente bem, não escuta muito música anos. Nova deles, né? Você escuta? Então, eu acho que lá fora eles fazem mais sucesso do que aqui, aqui, né? Quando a gente escuta essas antigas, né? Exatamente, mas eles fizeram muitas músicas boas. A gente escolheu I Love to Hate You, que tem incidental I Will Survive, né? Ah, disco aquela, total. É aquela que a gente não vai tocar aqui no FM na pista. Você já canta bastante ela, né? Essa aí não faz a parte do show aqui. E agora a gente vai ouvir Music. Music. Keep on Jump. Fechou. Você está ouvindo o IFM na pista. Let your body fly. FM. Na pista, na pista. Oi FM. When you can wear what you feel, what do you want to say? Now love is a little number that you can wear each day. Send me on my way. I love, love. when you would be here in my arms, waiting for tonight. Está ouvindo o IFM na pista. Just drop it. A batida que agita a sua noite. A gente ouviu duas Jennifer agora, hein? A Jennifer Lopes com Waiting for Tonight. E a Jennifer Hudson, que eu gosto mais do que da Jennifer Lopes. Eu adoro Jennifer Hudson por N motivos. É. Adoro, acho ela ótima. Ganhou o Oscar de atriz, ganhou o Globo de Ouro. E ela participou do filme. Ela começou no American Idol, que nos Estados Unidos esse programa tem uma divulgação e uma audiência impressionante. Todo mundo que sai de lá. E eu tinha certeza absoluta que ela tinha ganho. Descobri hoje que ela não ganhou. Não ganhou, foi a Fantasia. Sétimo lugar ela ficou. Pois é, mas você vê, que não significa nada. Ela entrou por lá, mas essa Fantasia eu também nunca tinha ouvido falar. Sei que falou que tem uma música dela. Ela faz super sucesso lá nos Estados Unidos, na Fantasia. Todo mundo é muito bem assessorado que sai desse programa. Mas eu acho que a Jennifer Hudson seria o melhor. Pois é, mas o que eu gostei mesmo é que essa música é a trilha sonora do Sex and the City, não ela é? Fez parte do filme como seriado, atriz. E ela é... Sex and the City, a gente adora. Sou viciada. Também sou. Não sei se os ouvintes estão muito interessados em saber o que a gente gosta, não gosta, o que a gente assiste, não assiste, mas ainda a gente mais conta. Sex and the City é bem mulherzinha, né? Um seriado bem conta de mulher. Do mesmo jeito. Não sei, não, mas as meninas que estão ouvindo, com certeza. Todo mundo que assiste Sex and the City sabe do que a gente tá falando. E, aliás, vai sair o segundo filme do Sex and the City, que vai ser o começo, como elas conheceram, vai não ser é? Como elas conheceram. Vai ter parte do pra frente, mas eles vão fazer vão andar pra trás pra contar um pouquinho da história delas. Pois é, e agora vai ser a saideira do programa, Low Rouse, com uma versão remixada do DJ Valtinho, See You When I Get There. Você está ouvindo o IFM na pista. Music on the radio. está ouvindo Oi FM na pista. Just drop it. A batida que agita a sua noite. Ah, eu queria ficar mais, Camila Balão. Ah, Nora Hanna, vamos ficar aqui então. Infelizmente não vai ser possível, mas pra vocês, fim de semana tá só começando. Com certeza vocês vão dançar e curtir muito. É isso que a gente deseja. Sábado, então esforcem-se. Exatamente. Vão se divertir, porque. Mas a assim gente tem vai ser. Se despedindo por aqui. Por aqui, até semana que vem. Exatamente. Na sexta-feira à noite, com Oi FM na pista. Um beijo pra vocês. Boa noite. Na pista, na pista. Oi FM. Mexa na rádio sem mudar de estação. Oi FM Interativa. Quer ser avisado quando sua música preferida vai tocar de novo? Aqui você pode. É só enviar um torpedo do seu Oi com a palavra alerta para 939 enquanto a música estiver tocando. Sempre que ela tocar, você vai receber uma mensagem de alerta no seu Oi. Interatividade. Na Oi FM, você pode sim. Oi FM, livre.